todo no 05 para o puxa sinal. Semana 18 por 7. Zero, decola agora dos dois, controle 120.8, por favor. 208 na frente, 5220. 13520, Puca, Jamaracaju. 13520, bom dia, contato radar, sobe 190, saída Puca. nível 1940, tá? 3520. 3520, chama em Recife, 12545, alterna 12685, vamos voltar. 2545, alterna 2685, tá? 3520, obrigado, mas... Chamará 87. Comandador, gol 187 acionou, está com 107 a bordo, 4 e 9 de autonomia, Galeão alternativo. Provado táxi, Índia e Alfa, reporte plano ponto esperado 1-0, ajuste 1-0 na meia. Índia e Alfa, reportar plano ponto esperado 1-0, 1-8 no 7 do gol. Pista livre, autorizada a linha de decolar, fique calmo. Gente, a linha decola da 10 no 87 da voz. No 7, decolado agora de Salvador aos 39, controle 120.8, bom voo. 208, obrigado, Salvador. Controle Salvador, bom dia, voo 186. 817, bom dia, contato, radar na decolagem, só 360, saída da Elma. 360 da Elma, 817. Bom dia. Whisky Juliette Oscar, no pátio 3, solicita autorização de reboque para o pátio 1, posição 4. Whisky Juliette Oscar, autorizado a iniciar reboque no pátio 3, reporte para ingressar no grande pátio. Sente, reportarei. Chame Recife, 125 décima 1, alterna 133 décima 25, bom voo. 51133 25 251-3325, obrigado, seu voto. Oi, bom dia, Whisky, Juliette, Oscar. No aguardo para ingressar ao pátio 1, posição 4. Obrigado, até posição 4, porte 10 no reboque, Juliette, Oscar. Sente, a portaria, grato.